Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite em que analisamos aqui a vitória do Sporting diante do Sacavenense e vamos fazer aqui uma antevisão do jogo com o Moreirense. Mais temas virão, mas antes disso, obviamente, dar aqui as boas-vindas ao nosso senhor de fato. Pedro, desculpa, mas vou ter que Sim, começar. tem que ser, é a preferência, é normal, eu percebo. É normal. João, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite a todos, boa noite Pedro, boa noite Mariana. Só para corrigir aqui a Mariana, não é fato, hoje não é fato, é mais casual, mas mantém o clássico. Isto aqui é para resposta ao Pedro, porque eu ainda não comi a loteria e o Pedro sempre que faz. Duas loterias, duas vitórias. Exatamente, e portanto, e sempre que o Sporting jogar desta forma, e jogar bem e tudo, e eu também venho com a melhor vestimenta, não é? Tipo domingo nas aldeias. E portanto, vai ser uma superstição até ao fim, se nós continuarmos. Assim, olha, faço aqui o esforço de vir cá, assim, de gravata a todos os programas, se for assim, todas as vitórias, e o Pedro vai engordando com a loteria, É o que eu ia e dizer, eu. dois jogos, duas loterias, duas vitórias e 4 quilos. Eu esqueci de dizer Pronto, esse pormenor, exatamente. E mas eu pronto. estou cá para comentar assim, custa mais um bocadinho, mas pronto. O pato hoje realmente está fora, eu não sei onde é que se pôs o pato, mas depois daqui a bocado aparece o pato, sim, se sente. Cá Portanto. estaremos à espera do pato e cá continuaremos à espera que tu continuas a aparecer de fato, porque será sempre um bom Bom sinal. sinal. Pedro, Ora bem. tu que hoje não vens de fato, também é Nada. verdade, Quer dizer, vem mas com o fato de bem-vindo. jogo, não é? O fato de jogo O fato principal. Vens com o dos fato homens de de honra. ontem. Quer dizer, não foi bem o de ontem, mas o Não. habitual fato de jogo, que é sempre também muitas vezes é a nossa segunda roupa, não é? Tantos fins de semana que vestimos as camisolas. E boa noite a todos que nos estão a seguir em direto e que vão ouvir depois nos próximos dias. Aliás, tem sido um excelente mês para o Sporting 160, muita gente a ouvir-nos, muita gente a ver-nos no YouTube. Estamos É, num, nós estamos tivemos num, numa maré. aquele Sim, e-mail aquele que. e-mail que reforçou em termos de podcast, mas também em termos de visualizações no YouTube, eu tenho quase a certeza, ontem já estive a ver, vamos fazer o nosso melhor mês, o que é sempre agradável. Não quero dizer que nós tenhamos que ter muita gente para fazer isto, porque Claro. já fizemos isto com 50 pessoas quando começamos, mas sabe sempre bem Poucos mais bons. quando nos reconhecem, pelo menos alguma coisa acham de interessante estarmos aqui a falar, e por isso, muito obrigado a todos que nos continuam a apoiar e a E um ouvir. abraço para a Suécia, que hoje já E um temos abraço aqui para a uma vez a Suécia, que foi festa, logo o primeiro comentário aqui, é o que verdade. é sempre absolutamente fabuloso e é aquilo que nós dizemos muitas vezes, que é o prazer que nos dá de ver pessoas que estão lá fora, sempre a falar de connosco e dos mais diversos países do mundo. E portanto, um abraço também para a Suécia e para todos os que nos estão aqui a cumprimentar. Olha, já Olha. agora deixar aqui a nota de que para além da Suécia também nos estão a ver aqui da Suíça. É Portanto, isto. um Moram. beijinho da minha parte para eles, por parte do Pedro e do João. Acredito que para além dos beijinhos venha o abraço também. Mas deixar E os aqui croatas também da a Suíça? nota. Os croatas da Suíça podem vir em sentido Podem vir. contrário, isso não tem problema nenhum. É verdade. Não há Isso problema aí nenhum. aceitamos tudo. Que Sim. venham os chocolates, que venham os chocolates, porque não pode ser o Pedro sempre a engordar, João. Nós Não, temos não, não, aqui que não. salvaguardar também o nosso Claro. lado da questão. Bem, e como temos muita coisa para falar hoje, vamos começar aqui por agradecer, obviamente, aos nossos patronos. O Patreon do Sporting 160 que tem crescido, muitos são aqueles que nos ouvem todas as semanas e, obviamente, os conteúdos continuam a fazer parte aqui. Quem quiser fazer Mariana, parte, já. Desculpa, diz-me. pensei que ias acabar, Força. deixa só dizer, porque de um momento para o outro começamos a Bem, falar aqui de é várias coisas, então verdade. deixa só dizer um abraço para Moçambique, que estão aqui a falar, um abraço para a França, um abraço também para Cascais, em Portugal, mas também Luxemburgo. conta, um abraço para Luxemburgo, um abraço para Pedrouços, que não é muito longe, Setúbal! Setúbal, Já estão aqui perto. França, é Pedrouços, é aqui para Setúbal, aqui Funchal! estamos mesmo em Alvalade, Funchal, portanto acho que é nada melhor do que começar o programa desta forma. Daqui para o mundo. Exatamente, e é para isso que cá estamos. Estava eu a dizer que se quiserem ser patronos do Sporting 160, teremos todo o gosto aqui em ter-vos como nossos patreons, se assim quiserem chamá-lo. Obviamente basta ir a patreon.com/Sporting160, teremos aqui todo o gosto em que ouçam as nossas opiniões fora aqui do tempo do programa. E vamos precisamente ao programa propriamente dito. Pedro, hoje começo por ti. 7-1, foi um jogo ultra tranquilo. Sim, completamente tranquilo. Eu ressalvo só aqui que deixo a análise mais técnica e tática para o Castro. Além do mais, eu a primeira meia hora vi assim de lado, tal e qual como agora estou aqui a apontar, porque essa hora ontem estava a gravar aqui fui convidado para um pequeno podcast sobre a MotoGP, a vitória de Miguel Oliveira, e portanto a primeira meia hora vi assim um bocadinho de lado. No entanto, há aqui algumas coisas que gostaria de dizer em relação a essa vitória. Primeiro, era importante afastar o fantasma da Alverca, que era uma coisa que ficou aqui do ano passado. Foi um jogo triste, foi o início de um momento absolutamente terrível da época do ano passado, que rapidamente se tornou num pesadelo em 3 ou 4 semanas, ou 5, pouco mais. Aquilo no Natal já estávamos praticamente afastados de tudo. Depois, gostei muito da forma competitiva como a equipa entrou. Eu já falei aqui disso, a questão da... nós temos atualmente 3 competições, uma já estamos de fora, mas há aqui 3 competições, a Taça de Portugal e a Liga Portuguesa, o Campeonato Nacional, são competições absolutamente importantes para o Sporting, uma pelo... o Campeonato Nacional pela importância que tem e aquilo que todos desejamos que seja conquistado pelo Sporting, a outra por todo o respeito que merece uma das mais importantes competições de futebol em Portugal, por tudo aquilo que representa a Taça de Portugal, e portanto eu gostei muito da entrada competitiva que a equipa, o sentimento competitivo com que entramos dentro de campo, porque obviamente para brincar temos a Taça da Liga e lá para janeiro ou quando formos a Leiria que brinquem com aquilo, que metam os mais jovens, que metam outras coisas. Depois, relativamente ao jogo, portanto essa atitude competitiva, essa forma como entramos aguerrida para rapidamente resolvemos a partida, e já digo isso, respeitamos o adversário, no meu entender, eu acho que esta coisa de marcar 7 golos vale muito mais do que ganhar 1 ou 2 e dizer, ah, não marcamos mais porque é um... Não, não, é assim que se respeita um adversário, porque são adversários completamente diferentes, nós estamos aqui para ganhar o jogo, o Sacavanense também quereria ganhar, e portanto eu acho que marcarmos 7 golos foram aqueles que a equipa conseguiu marcar e já foram muitos, mas eu acho que isso faz parte do respeito que se tem que ter pelo jogo e pela importância do jogo. O gol cedo, acho que ajudou muito a criar, portanto, não só a acalmar a equipa de Sporting, se é que estariam alguma vez mais pressionados para tal, mas baixou claramente a resistência do Sacavenense, claramente o jogo em 3 minutos virou completamente, já não era aquele 0-0 e uma oportunidade de gol, quem sabe poderia trazer alguma novidade ao jogo, e depois uma segunda parte em que as coisas estavam completamente desposicionadas, era um bocado quase aqueles jogos só tens acasados, tudo para a frente, tudo para trás, ora vais tu, ora vou eu, e portanto eu acho que aí o Sporting ficou a ganhar, obviamente, tem jogadores com mais qualidade, jogadores que fazem a diferença. Fico muito contente que, em particular, o Iaquinta tenha marcado o golo, não por causa dos festejos como na TVI que eu liguei, mas não foi porque o Iaquinta, e quando ele foi substituído, estava emocionado, mas não era só por ter marcado o golo, era porque o pai tinha morrido há 3 meses e ele estava bastante, certamente aquilo deve-lhe ter pesado naquela altura e, portanto, foi muito importante para ele, certamente, aquele golo. Depois, realçar ainda a alegria e o entusiasmo que se notam nos jogadores de Sporting dentro de campo, é inequívoco a forma como tu olhas, Pedro, para os jogadores e sentes. Permite-me aqui interromper-te. As vitórias que temos tido também ajudam nisso. Ajudam muito, obviamente. Tudo, quando se ganha, tudo é diferente. Mas nós já tivemos momentos em que ganhávamos, como foi, por exemplo, aquela altura do Kaiser específica, de 8-9 jogos. Sim. É evidente que havia, mas tu sentias que tinhas que jogar mais, porque a coisa, mesmo tendo ganho aquele 8-1 ao Belenenses, mas tinhas ali jogos que percebias que isto podia tombar mal. Aqui não, tu sentes que, se às vezes corre mal, como já esteve a correr contra o Gil Vicente, mudou-se e conseguimos ainda ganhar 3-1. E portanto, esse entusiasmo sente-se aí, e sente-se na forma como os jogadores estão dentro de campo, isso num mérito para Ruben Amorim, que tem montado a equipa e que tem conseguido ultrapassar estas dificuldades. E depois, mesmo com uma equipa aparentemente inferior a Porto e Benfica. E depois, para mim, o último ponto destas notas, a questão que tenho vindo a falar e que nós já falamos aqui também várias vezes, que é... esta equipa é construída, assenta em 3 pilares. Não vou agora estar aqui a falar das lacunas, já fomos mais que faladas, muito menos que no ano anterior. O ano anterior era por demais evidente, nós fartamos de falar disso, mas das lacunas que esta equipa tem. Mas apesar de tudo, foi-se construída em 3 grandes pilares. Na experiência e na maturidade de alguns jogadores, ontem muito bem representada por Coates, marcou os dois golos e que é um jogador, não sendo obviamente um dos melhores defesas centrais da liga, não é, quer dizer, é um dos melhores, tendo em conta todo o panorama, mas não diria que claro que Mathieu tinha mais encanto, mas é um jogador absolutamente fundamental pela maturidade que transmite à equipa. Depois, Nuno Santos mostra bem a aposta que fizemos em jogadores que já tinham demonstrado noutras equipas que havia ali um potencial muito claro. Nuno Santos e Pedro Gonçalves são um exemplo perfeito disso. E depois, a juventude, a formação e Pedro Marques. Fico muito contente que o Pedro Marques tenha entrado, tenha marcado. Eu, no final do jogo, até lancei um tweet, porque eu lembro perfeitamente de nas relotes do Paribeb, onde muitos de nós paramos muitas vezes, e onde há confraternizações, onde nós já desejamos os parabéns ao Jordanova a partir do telefone do João para a Bulgária, depois dele ter estado aqui. Eu lembro-me que tinha estado lá com ele a beber, lembro perfeitamente o episódio, eu não me reconheci o Pedro Marques, vi hoje na televisão, mas quando o vi ao vivo não fui capaz de reconhecer, e depois finalmente alguém se chegou à frente e disse, fui eu que levei e que estivemos lá, e fico muito contente pelo Pedro Marques, porque representa também aquilo que são as oportunidades que estes jogadores têm que ter. E espero que ele possa ter e que tenha mais sorte que outros jogadores no passado, e acredito que isso é absolutamente fundamental. Depois, só duas notas finais, não têm nada a ver com, digamos, com aspectos táticos, antes de passar aqui para o João. Duas coisas que eu tenho que dizer, e ainda há pouco gravei um outro podcast que faço também semanalmente, que é o Fever Pista, onde estou com um amigo esportista e benfiquista, e referi esta questão do Brás. Eu raramente falo do Rui Pedro Brás, mas o Rui Pedro Brás, quer se queira quer não, é uma pessoa que tem audiência, é dos comentadores mais vistos na televisão portuguesa, e muitas vezes nós podíamos pensar e dizer assim, eu não quero amplificar, digamos assim, a mensagem dele. Não é que eu seja relevante, não é por eu falar aqui dele que ele vai ser mais ouvido. Mas ontem voltou a tecer, ou hoje eu vi no YouTube, uns comentários relativamente a duas questões, sem competições europeias e sem público. É preciso desfazer este mito, que é ridículo. Aquilo é uma mensagem clara da direção. Que não fique dúvidas que aquilo não é o Rui Pedro Brás a pensar pela sua cabecinha, porque ele também é difícil, ele não é pequenino, então, alguma coisa assim, dois neurónios, mas pronto, aquilo não é. Primeiro, a questão do público, é muito triste que se continue a falar do público, porque olha, quando os adeptos, que ainda hoje tive pessoas que me falaram disso, quando o clube precisar de dinheiro, que vá pedir às cadeiras vazias depois, quando for preciso construir pavilhões, emissões de pavilhões, depois façam com as cadeiras vazias, peçam dinheiro às cadeiras vazias e às contas bancárias das cadeiras vazias para pagar o que precisam e para ter apoio, porque essa história é absolutamente ridícula. Porque nós já tivemos, tentar transformar os adeptos numa questão de nós sem adeptos ganhávamos certeza e com é tudo mentira, está mais que provado que é mentira, os adeptos são absolutamente fundamentais, como é óbvio. A dizer. E isso é claro, e é absolutamente ridículo, não é mais do que um ataque às questões que começaram em Barcelos, em dois jogos que nós fomos e que infelizmente não vou estar agora aqui a repetir. Esse é um ponto. E a segunda, as competições europeias. É ridículo que se continue a misturar o conceito das competições europeias. Nenhum clube como o Sporting pode ficar contente de estar fora das competições europeias. É assim que eles têm que dizer. Nenhum clube como o Sporting pode ficar contente por estar fora das competições europeias. Agora, pode dizer, mas não é isso que eles dizem, que não estar nas competições europeias traz alguma vantagem. É verdade, traz vantagem em relação ao Porto e Benfica, que têm mais desgaste físico, mas não é isso que eles dizem. E, portanto, aquilo não passa mais do que recados. E termino com um vídeo fantástico que o Sporting colocou nas redes sociais, do Pedro Marques, obviamente que sem público houve-se muito mais. É um exemplo do que é o romantismo do futebol. É umas asneiradas e não sei o que mais, mas aquilo também significa muito a pureza e aquele regresso ao futebol em estado bruto que nós tanto adoramos e tanto amamos, e às vezes esquecemos, e temos que esquecer este futebol moderno, que para umas coisas obviamente é importante, e sabemos quando falamos da vertente comercial e essas coisas todas do Sporting, claro que nós também queremos ser modernos, mas aquele gritar dele e a expressão que ele utilizou, que é uma expressão muito típica, então é das que eu mais gosto, por exemplo, ainda hoje fartei-me de dizer algumas vezes isso, representa muito de um regresso a um futebol que nos diz muito e que nos traz muitas saudades. E é esse futebol que nós queremos continuar a ver no Sporting. João, ainda antes de irmos à questão dos adeptos, ainda antes de irmos aqui à questão dos 7 golos, as mudanças que Rubén Amorim fez no 11 inicial trouxeram aqui também outra motivação aos jogadores que habitualmente não faziam parte do 11 titular. É importante, e eu tinha dito isso no Patreon, que era importante era manter a coesão defensiva, porque eu acho que é a base de tudo, é ali a coesão defensiva. E o Ruben Amorim foi esperto, manteve o Neto e o Coates e promoveu o Gonçalo Inácio. Deixa-me dizer que o Gonçalo Inácio, para mim, nesta altura, é o quarto central do Sporting na ordem hierárquica do Ruben Amorim. Já passou o Eduardo Quaresma, mostrou outra grande qualidade, sabe sair a jogar muito bem na construção a partir de trás, e ontem acabou até por marcar um golo e a tirar uma bola à barra, e portanto foi uma boa estreia para ele. Um grande abraço para o Gonçalo Inácio, dizem que é um puto espetacular, e portanto ele tem ali um futuro e realmente está a aproveitar as oportunidades, e aproveitou muito bem. E portanto começámos a partir de trás, depois despontou o Borja à direita e o Antunes à esquerda para dar minutos aos dois. Curiosamente eu gostei mais do Borja à direita que na esquerda, porque à direita ainda defendia, na esquerda aquilo foi um passador completo, não ajudou o Gonçalo Inácio, que ficava sozinho perante os adversários, deu muito espaço entre ele e o Gonçalo Inácio, e depois fez aquela alteração normal. João Mário precisa de ritmo, portanto continuou o titular. Mateus Nunes foi chamado, tem um bom andamento, e depois lá na frente não arriscou muito, não é? Se formos a pensar, só colocou o Jovane no lugar do Tiago Tomás, até porque o Jovane também precisava de um Gonçalves confiança. Também estava lesionado. Manteve o Nuno Santos, que o Pedro Varela já desceu rasgados elogios, e vou reforçar daqui a pouco também, e manteve o esquema, manteve a base, e aquilo, o Pedro disse uma coisa muito importante, que é entramos a ganhar, e portanto isso obviamente acalma o Sporting e deixa neste caso deixou o Sacavenense, e um abraço para todos os jogadores sacavenenses pelo esforço que fizeram, pela vergonha da TV ter posto o jogo a segunda-feira à noite, e depois irem trabalhar no dia seguinte às 9 da manhã, os jogadores, né, saíram dali à meia-noite quase, e depois foram trabalhar, e portanto, para mim os jogos da Taça é com público e à tarde, ao fim de semana e à tarde, isso para mim é jogos da Taça, e portanto, pronto, tivemos um jogo ao segunda-feira à noite, se calhar não gostam do Sporting 160 e quiseram nos mudar naquele dia, mas é uma vergonha. Eu até ouvi que tem a ver com o Big Brother, também ouvi isso, acredito, isso acredito mesmo, porque aquilo dá tanta audiência, infelizmente, mas é o que é. Mas é uma vergonha não terem posto no domingo à tarde, mas pronto, é mais uma palhaçada, e os clubes agora estão reféns, obviamente, das televisões, o Pedro referiu bem, só em questão do público, e dar aqui um lamirezito ao público, ao Rui Pedro Brás, lembrar duas coisas: o Santa Clara Sporting teve público, e o Sporting teve ali a rasca e deu a volta, portanto teve público, e mesmo assim o Sporting ganhou. Dizer também que o Sporting é beneficiado, se calhar o Sporting é beneficiado, se calhar foi beneficiado um ao jogo, não havia público, mas no campo geral, quando a equipa está a jogar bem, o público é uma mola para a equipa ainda jogar melhor, claro. É exatamente o contrário, e os adversários que estão a jogar mal, quando têm público, é que vão levar as assobias delas. Não é? E, portanto, os nossos rivais a jogar mal e a perder pontos é que iam levar a subida delas. Portanto, isto não é só vir o lado do Sporting, favorece o Sporting. O Sporting com o público sempre jogou bem. Qual é o mal de jogar? Se o Sporting não souber jogar com o público, então o Sporting não existe. Não, Pedro, isto. Não, o futebol é para jogar com o público. Portanto, os jovens querem jogar com o público. Se perguntas a carreira do jogador de Sporting, eles querem jogar com o público. Eu ouvi as declarações do Rui Pedro Brás e a dizer que o Sporting joga fora quando joga em casa. É mentira. Claro, é mentira, que estão sempre a apoiar. No final, sim, podem haver a subida delas, ou uma mãe intervenção para a subida delas. É só agora, quantos jogos é que foi o Rui Pedro Brás em Alvalade para estar a dizer? E depois há outra coisa, o Rui Pedro Brás favorece as competições europeias, favorece em termos de cansaço, mas toda a gente quer jogar as competições europeias, e o Sporting, obviamente, é prejudicado porque é uma montra para os jogadores, não é? Os jogadores são vistos por toda a gente nas competições europeias, mas o Rui Pedro Brás não conseguiu dizer que o Sporting foi eliminado das competições europeias também numa altura em que tinha saído muitos jogadores do Covid. Não é? E o que é que vamos assistir agora este fim de semana com o Moreirense? Vamos assistir a que o mesmo comentador que não consegue fazer um elo de ligação entre o Sporting ser das competições europeias porque jogou mal e mereceu ser eliminado, mas que vinha de uma recuperação dos jogadores das competições europeias, agora vai apanhar o Moreirense que vem de uma recuperação das competições europeias, e o que eles vão frisar vai ser que o Sporting só ganhou porque o Moreirense está, coitadinho, está fragilizado. Mas quando o Sporting sai das competições europeias, muito também à custa em termos físicos, disso ninguém quer falar. Agora, em relação então ao jogo, Mariana, o Sporting, eu tinha aqui, deixa-me só aqui abrir os apontamentos, dizer coisas muito curiosas e soltas, porque o jogo não teve assim grande história, obviamente. O Sporting, eles fecharam por dentro, o Sporting atacou mais por fora, conseguiu ganhar os espaços, o Sporting entrou ligado à corrente, com muita fome de bola, parece que os jogadores estavam mortinhos por voltar a jogar juntos, uma atitude competitiva que só beneficia o adversário, porque respeita o adversário até ao fim. Daí eles também fecharam o golo, porque obviamente perceberam que o Sporting estava a jogar a sério e portanto marcaram o golo. O Sporting, frisar aqui, o maior elogio que posso fazer ao Ruben Amorim nesta altura é que eu consigo ver os jogadores a jogar com prazer, consigo ver os jogadores a jogarem com prazer juntos, com um grupo unido, a jogar bem, obviamente, e com uma atitude fantástica, que é, mesmo a ganhar 2 ou 3, o Sporting não parava de tentar o próximo golo. Aliás, o Pedro Marques é o paradigma disso, que aos 87 minutos, ou 89, ou lá que é, marca o golo e vai à baliza buscar a bola porque queria mais. Isto, as pessoas podem dizer, o Sacavenense é fraco, ou podem dizer, o Sporting jogou com muitos titulares com o Sacavenense, mas eu relembro que se fosse o ano passado, se calhar estávamos aqui a comentar uma vitória por 1-0 ou 2-1, ou se calhar tínhamos sido eliminados como fomos eliminados pelo Alverca. E essa é que é o maior elogio que podemos dar, é a diferença e o espelho que podemos fazer entre o jogo do Alverca do ano passado e este jogo. Nós entramos a sério para ganhar este jogo, muito competentes mais uma vez, e friso a palavra competentes porque é importante, com muito mérito de Ruben Amorim no que está a construir em termos de grupo, e depois, obviamente, com a mescla de experiência atrás e juventude depois mais à frente. E deixa-me aqui referir, hoje estava a falar com o Adrian e estava a falar das contratações, deixa-me referir o seguinte, o Sporting, neste momento, tem os 28 golos marcados, 42% dos golos do Sporting foram marcados. O Adrian, que é o Sérgio, só para o caso. Sim, o Sérgio, já pensarem que é mesmo o Adrian, há malta que pode não saber. E estávamos a falar das contratações, porque o Sporting, lá está, 42% dos golos foram contratados pelas marcações, pelas contratações, e 35% dos golos foram marcados pela formação do Sporting. Portanto, 10 golos da formação, 12 golos das contratações. E isto faz-me lembrar, e fez-nos lembrar aqui um bocadinho de duas coisas que eu vou sintetizar, que é, obviamente isto tem que ser feito com cabeça, tronco e membros, eu disse bem, cabeça, tronco e membros, isto faz-me lembrar um bocadinho formação mais aquisições críticas e cirúrgicas, que é Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o Porro, o Feidal, e até o próprio Adam. E, portanto, isto faz-me lembrar um bocadinho o Ajax, ou Ajax, conforme vocês quererem. Porque muita formação e depois contratações críticas. Não vem uma tonelada de jogadores, não vem um contentor, vem 3 ou 4 que acrescentam. E, neste caso, posso-vos dizer que, em termos de golos, por exemplo, temos o melhor marcador, o Pedro Gonçalves, com 7, o Nuno Santos já com 4 e o Porro tem 1. Portanto, ao todo, estes jogadores prefazem os 12 golos e têm uma contribuição de 42%. Portanto, foram operações cirúrgicas. Mesclado, obviamente, com a juventude, conforme referimos. 35% dos golos, 10, 3 de Giovane, que vieram da formação, Tiago Tomás 3, Nuno Mendes 1, Inácio 1. Isto para dizer o quê? E Pedro Marques 2, é verdade. E Pedro Marques 2, fazem os 10. Isto para dizer o quê? Este é um caminho que eu gostava que o Sporting seguisse no futuro. E não fosse só um acaso desta época. A minha esperança é que este seja um caminho e não um acaso. Eu também tenho a dizer que os arautos da desgraça que falaram que a formação do Sporting estava perdida, é verdade que estes todos os jogadores da formação vieram de trás, não foram criados agora em 2 anos, foram criados e puseram micro-ondas e apareceram os jogadores feitos. Portanto, a formação do Sporting, mesmo com alguns gaps temporais de alguns anos, de algumas gerações, é verdade é que tem sempre qualidade. Pode ter muita qualidade e trazer 2 ou 3 jogadores, ou pode só trazer 1 ou 2. E aqui temos que dar o mérito ao Ruben Amorim. E saber integrar os jogadores numa equipa base de titulares e estável... Misturar é a experiência e a juventude. Claro, não é pôr uma equipa que está a jogar mal e pôr 11 jogadores totalmente diferentes. Isso nunca vai funcionar e vai ser um revés para o jogador que vai entrar jovem. Aqui não. Uma equipa estável, entra o Pedro Marques pela primeira vez, marca golo, marca 2 golos. E, portanto, isso também temos que dar o mérito a Ruben Amorim. Outra coisa que eu queria dizer, com alguma graça que falei com um amigo no WhatsApp, na brincadeira, a Picalbe, que era um amante, entre aspas, de Vieto, perguntei-lhe se ele tinha saudades de Vieto, porque houve aqui uma grande celeuma quando Vieto foi embora. E ele respondeu-me assim, já nem me lembro do Bruno Fernandes, quanto mais de Vieto. E é uma expressão muito curiosa, porque revela bem o estado de espírito dos sportinguistas e revela bem, se calhar, a confiança que também se passa para os adeptos. Portanto, ele já quase que nem se lembra de Bruno Fernandes, quanto mais quem é o Vieto, que tem um golo, por acaso, marcado nesta época. Outra coisa que eu queria ressaltar deste jogo, que eu acho que é muito importante, é Nuno Santos. Eu já tinha falado da garra e o mesmo tipo de garra que eu revejo também no Pedro Gonçalves. Vocês recordam-se que eu falei que o Pedro Gonçalves fazia-me lembrar Bruno Fernandes e que o Nuno também tinha essa característica. O Nuno teve uma grande evolução no Rio Ave. bem haja ao Rio Ave, porque não chegou ao Rio Ave vindo do Benfica, era um jogador que defendia muito menos do que defende agora, agora é um jogador que defende muito, com uma pressão muito alta, sempre ligado à corrente, eu acho que ele fica sempre chateado que é substituído, eu acho que ele, para ele, ele queria continuar para fazer um hat-trick. Era um jogador que não defendia realmente muito, posicionalmente, mas agora faz uma grande pressão, tem uma atitude competitiva excelente, ligado à corrente, muito vertical, e com um bom índice, já tem 4 golos marcados, várias assistências, e portanto revelou que foi uma contratação acertada, havia gente que tinha dúvidas, mas a verdade é que as duas contratações que o Sporting fizeram, e entre elas levam 11 golos, não é? E é isso que se pede quando se faz as contratações, principalmente para a frente de ataque. Outra coisa que eu queria ressalvar que era importante neste contexto atual que o Sporting está a fazer. Nós vamos ter tempos em que isto não vai ser sempre um mar de rosas, nós vamos ter, obviamente, dificuldades, isto é um jogo a jogo, e portanto há que também descer o nível de euforia de todos, nós, mas principalmente dentro da equipa, mas eu acho que o Ruben Amorim está a conseguir passar essa mensagem para dentro. Jogo a jogo, não somos os principais favoritos, nós vamos fazer o nosso trabalho, se os adversários se desconcentrarem a fazer o trabalho deles, quando abrirem os olhos, se calhar, poderá ser ou não tarde. Para terminar, falar um bocadinho aqui de Bragança e de Pedro Marques. Pedro, o Bragança, aqueles passos que o Bragança faz em forma de colher, aqueles passos picados, perfeitos, para as desmarcações. É qualquer coisa. É qualquer coisa. E, portanto, eu queria frisar duas coisas em relação a isso. Além da qualidade de Bragança, a qualidade que o Sporting tem no banco, que era uma coisa que não tínhamos. E vamos fazer este raciocínio aqui todos juntos. O Sporting, quando joga com Palhinha e João Mário, e quando precisa mudar o seu meio campo, tem dois médios que dão boas indicações no banco. Mateus e Daniel Bragança. Mas para duas fases distintas do jogo. Uma para uma parte mais ofensiva, Daniel Bragança, e uma para a parte mais defensiva, Mateus Nunes. E isso é fundamental, o Sporting ter essas opções no banco. E não tínhamos ano passado. Claro. E são essas e outras opções que nós poderemos aqui e precisamos de ter sempre no Sporting se queremos bons resultados. Pedro, o João adiantou-se, mas obviamente eu iria pegar aqui no jogo de Daniel Bragança. Daniel Bragança que, fruto da formação crescida em Alcochete, tem mostrado aqui que mais cedo ou mais tarde poderá ainda assim vir a ser titular. Sim, acho que em relação a isso, e nós já temos vindo aqui a falar sobre essa questão, há aqui um ponto que é fundamental para uma equipa como se pretende que o Sporting tenha. O ano passado nós olhávamos para o banco e às vezes nem percebíamos quem é que havíamos de pôr, em que situações é que fazia sentido pôr determinado jogador ou não, e às vezes não tínhamos mesmo jogadores que nós disséssemos isto vai fazer a diferença. E uma equipa que quer ser campeã, como o Sporting, não pode estar dependente de um banco tão fraco. Este ano temos jogadores, alguns têm sido os titulares e têm tido o lugar cativo, entre aspas, na equipa principal, mas há ali jogadores que estão neste momento no banco, onde o Daniel Bragança se inclui, que não tenho dúvidas nenhumas que a qualquer momento possam fazer o caminho em direção à equipa principal por troca de outro jogador que, por sua vez, ficará no banco. Enfim, acho que o mais importante para mim é que Daniel Bragança, mesmo o Pedro Marques, que entrou ontem e que é um jogador que pode trazer ali algumas características adicionais, quando se calhar comparado com o que temos atualmente, Pedro, é o Filipe, ou pouco mais. Deixa-me só dizer uma coisa do Pedro Marques. Sim? Entre dar 3 ou 4 milhões para um avançado que não sabe se claramente, vai se adaptar, claro, e aproveitar o Pedro, claramente, Marques, não, nesta altura, financeiramente, claramente, preferia manter. Se não houver, claro, condições para ver um jogador com mais qualidade, tinha que ser um jogador que dissesse assim, vai trazer realmente mais qualidade ou alguma característica que não temos. Vai fazer muita diferença. Se for uma coisa muito parecida, eu prefiro dar oportunidade ao Pedro Marques, até porque marcou o ano passado 16 ou 14 golos na Liga Holandesa em clubes que estavam para subir na segunda divisão, claro, clubes fracos, mas clubes fracos, e tem sentido a oportunidade, tem garra, tem escola do Sporting, tem instinto matador, tem golo mesmo. Pá, e entre realmente apostar e estás a gastar dinheiro, se calhar em e alguém... E é sportinguista genuinamente, não é? Não há exatamente dúvida nenhuma. Pá, eu prefiro... Não é que seja o mais importante. Sim, eu prefiro manter o Pedro Marques. É verdade, e essa para mim é a grande diferença, mais do que às vezes aqui individualizar. Obviamente a Mariana está a falar de um jogador que que se tem destacado, um jogador que tem uma qualidade técnica acima do normal, que dá condições para qualquer treinador apostar nele, e percebe perfeitamente que está ali um diamante que já tem valor, mas que está cada vez a ser mais polido, e aquilo claramente não irá enganar, como olhou-se para o de Nuno Mendes, e ele, fruto, o Nuno Mendes, acho que, por exemplo, foi mais fácil a sua entrada, porque não só ele entrou bem, o Daniel Bragança também tinha entrado bem, mas era uma dificuldade no sentido em que, enquanto que o Daniel Bragança entra para posições, que há, exatamente, o Nuno Mendes, apesar de termos lá o jogador, como era o Acuña, mas sabíamos que o Acuña já estava a ser, mais, ou que mais cedo ou mais tarde iria ser negociado, porque era dos poucos jogadores que ainda tinha, a seguir a Bruno Fernandes, termos vendido em janeiro, que ainda tinha valor para ser transferido e garantir um encaixe financeiro importante para o Sporting. Nuno Mendes entrou mais facilmente, mas isso, para mim, o mais importante, sem dúvida, é a capacidade de entrar e sair da equipa principal, de jogadores que nós temos, que fazem toda a diferença, como o João já falou também do Gonçalo Inácio, como o próprio Max, que é outro, portanto, repara, nós temos um Max na guarda-redes, temos na defensiva, temos no meio-campo, temos no ataque, e isso era o que nós precisávamos. Agora, claro que podemos dizer o seguinte, são todos jovens jogadores, e nós falamos sempre disso aqui, nós não vivemos só com jovens jogadores, obviamente, e por isso é tão importante chegar a janeiro, de preferência no primeiro lugar, mas lá em cima a discutir, para depois, na necessidade de atacar o mercado, ter que ser uma coisa muito certeira, como o João disse, e alguém que nos traga aqui, aí sim, mesmo qualidade, que seja representativo da qualidade. Por alguma razão nós olhamos e dizemos, este jogador vai nos trazer qualidade, porque senão não vale a pena, e vale mais apostar nestes jogadores que claramente estão a dar conta do recado, pelo menos para já, e tudo indica que assim o irão continuar a fazer. Mas vale manter como está, se é para mexer mal, mais vale não mexer. Não mexer. João, falando aqui em mexer, outra das entradas que ontem o Renan Amorim fez foi o Tabata, que acabou aqui o jogo em campo. Achas que ele pode vir aqui a ser uma solução, ou ainda não teve a oportunidade de mostrar aquilo que realmente vale? Eu acho que pode ser uma solução. Isso vem de acordo com aquilo que eu e o Pedro estávamos a falar do banco, não é? Olhamos para o banco e, por exemplo, temos o Tabata, que tem experiência, é internacional brasileiro sub-23, portanto tem experiência na Liga Portuguesa, e já não é o jovem que era, não era? Já não é um jovem, como o Pedro estava a referir, que nós temos, porque podemos entrar, como o Tiago Tomás, ou podemos lançar o Eduardo Quaresma, ou o João Elson também, que ainda temos o João Elson, e portanto temos aqui o Tabata, que também é um jogador com experiência, que já tem muitos jogos da Liga NOS. Repara, é muito importante, já tem muitos jogos da Liga NOS e que pode aportar outra qualidade. E tem um bom pé esquerdo, claramente, para mim, falha muito na finalização, nós vimos isso ontem, como vocês viram, mas é um jogador que pode, em algum jogo, desequilibrar e dar algo que, por exemplo, o Jovar não dá. Porque Tabata tem um jogo interior muito mais forte, e depois do pé esquerdo consegue refletir para o meio e consegue ter outra preponderância, quer arrematar em arco ou fazer uns cruzamentos com o pé esquerdo, e portanto pode dar características que os outros não dão, e portanto acho que Tabata é um jogador que pode ainda ser bastante útil ao Sporting. Também veio agora de uma lesão, e portanto há que ganhar outra vez novos níveis de confiança, novos níveis físicos, mas acho que sim, que Tabata pode ser lá está, é aquele acrescento que está no banco. Nós olhamos para o ano passado, se calhar o Tabata era titular. Portanto, nós olhamos para o banco e dizemos assim, pronto, pode entrar o Tabata, se o Giovanni está a jogar mal, ou o Tiago Tomás está a jogar mal, se calhar precisamos ali de um jogador um bocadinho diferente, o lateral está a defender muito bem a linha, é preciso um jogador que saiba vir mais para dentro, e realmente coloca-se o Tabata, e isso é muito importante para o Sporting, da mesma forma que é, por exemplo, ontem então o Pedro Mendes com características muito boas, e reparem, vamos pensar ao contrário, se o ano passado tivéssemos numa situação aflitiva, em que tivesse que entrar o Pedro Mendes para resolver o jogo, eu garanto aqui que o Pedro Mendes não marcava nenhum, o Pedro Marques não marcava nenhum golo, porque o Sporting ia simplesmente jogar em cruzamentos para a área, que não é o forte do Pedro, claro, Marques. Portanto, o Sporting ia jogar com o coração e ia bombear bolas. Isso também há que dar mérito realmente à equipa, que está a criar rotinas muito boas, mas também tem aquele cuidado de não cair em algo que nós sabemos que não somos fortes. Despejar cruzamentos para a área para ver se aparece algum gajo de cabeça a marcar golos, pá. Não é o nosso futebol, apesar de nos cantos termos realmente jogadores perigosos nesse sentido, apesar de não aproveitamos muito, mas Coates ontem marcou 2 golos e Gonçalo Inácio também, mas lá está, isso mostra que estão a confiar e estão confiantes no trabalho desenvolvido. E, portanto, para finalizar, se olharmos para o Banco do Sporting, para todas as soluções, podemos ver que temos mais banco e temos soluções. Falta um retoquezinho, sim, num ponta-lança que traga mais qualidade e noutro central com outro tipo de apetência. Mas também vou dar aqui, e acho que temos que todos, para já o Neto vai cumprindo. Obviamente que não é o que nós todos queremos, mas o Neto vai cumprindo, até nas estatísticas da Goal Point tem aparecido como um dos jogadores com mais pontos. Isto porquê? Porque a nível, eu estive a ver, a nível de interseções e desarmes, mesmo de bolas pelo ar, o Neto tem ganho muitas bolas. Agora, na construção e com a bola no pé, obviamente não é o jogador que nós queremos. Em velocidade também não, e se apanhar um jogador mais virtuoso, como apanhou o Luís Dias do Porto, por exemplo, tem uma noite um bocadinho mais complicada, mas para alguns jogos ele tem sido competente e esteticamente tem provado que sim, e o Ruben Amorim já percebeu que opa, é um jogador de confiança, não é um jogador que vai fazer grandes jogos, mas nestes jogos vai conseguindo, obviamente, fazendo cortes, interseções, e a defesa está coesa, é conforme disse. Enquanto a defesa estiver coesa e estivermos a defender bem, estamos mais perto de ganhar. Vai fazendo o trabalho dele. Ainda antes de irmos aqui à antevisão do jogo com o Moreirense no próximo sábado em Alvalade, Pedro Varela, vamos então ao resumo do Tiago Botelho e das já vamos ao resumo. Vamos com quase 40 minutos. Exatamente. Para já vamos pôr assim só. Só naquela, só para termos duas pessoas assim, só para estar equilibrado, só para ver o nível, a categoria deste programa aqui com o... Agora vamos lá ver se o som agora não me falha e vamos a isto. Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. Antes que me cortem o vídeo no final, eu despeço-me já de vocês, portanto, fala-se que eu não existe muito. Agora vamos ao resumo das modalidades. O handball foi a meio da semana a disputar o resto do jogo que foi interrompido a semana passada. Na décima jornada foi o vencer por 8-7. Talvez por já se terem jogado 4 minutos, o Sporting entrou neste jogo com uma atitude bastante positiva, quer no ataque, quer na defesa, de forma a resolver o jogo desde logo. Sempre possível aproveitámos a saída para o contra-ataque e quando jogámos em meio campo fomos sempre bastante competentes. Acabámos por realizar uma boa exibição perante um Setúbal que tem um plantel muito interessante e a nota do jogo vai obviamente para a lesão do Sean Garte e vai afastar durante uns tempitos. Valdez com 5 golos, Bingo e Francisco Tavares com 4 foram os nossos melhores marcadores, no jogo onde ainda deu para estrear o Tomás Ferreira, mais um jovem da nossa cantera. No fim de semana, jogo grande, 11ª jornada no João Rocha, recebemos e perdemos com o Futebol Clube Porto 33-27, com 14-14 ao intervalo. Sem o Scott, sem o Ruesga, sem Sean Garte e com o Doroshuco muito limitado, o Sporting começou com Valdez no lugar de Franquis e Franquis na direita no lugar do Alemão. Belo início do jogo do Sporting, um jogo com um ritmo mais baixo e adormecido. Aproveitámos muito bem a pouca agressividade do Porto para nos adiantarmos no marcador. Tiago Rocha trabalhava muito bem ali no meio do bloco central e nós conseguimos penetrar várias vezes aos 6 metros para finalizar. Na nossa defesa, Teo Clarac e Bingo saiu muito bem aos laterais, André Gomes e Mbengue. E Franquis e Valdez cuidavam do pivô, enquanto Manuel Gaspar apresentava-se na baliza a um bom nível. Magnus não estava a gostar, muda aos laterais, fazendo entrar o Seliskovic e o Diogo Silva, e o Porto melhora ofensiva e defensivamente e consegue equilibrar o jogo. Na segunda parte, a defesa do Futebol Clube Porto veio diferente, menos estacionada aos 6 metros, mais agressiva, mais basculante, e já com o Mitrevski no lugar do Quintana. No ataque, eles metem o 7-6, o que lhes começou a garantir golos com regularidade, e o resultado de tudo isto, o Porto passa para a frente e consegue cavar um fosso que chegou a ser 8 golos. O Sporting ainda reagiu, aumentando a agressividade e tentando maniatar e bem Fábio Magalhães, mas mesmo com a entrada de Salvador e Tiago Rocha para o ataque, esbarramos no Mitrevski que fez uma exibição absolutamente monstruosa. 51% de eficácia de defesa no total, 80% de defesa só em remates de ponta, extraordinário. Destaque para os 7 golos do Franquis, os 6 do Valdez e do Tiago Rocha, e dificilmente o campeonato já não está entregue. O basquetebol não jogou devido à pausa para as seleções. O futebol feminino e o futsal feminino também não jogaram, viram os seus jogos adiados. O futsal masculino fez dois jogos, a meio da semana recebemos no João Rocha o Viseu, 2001 vencemos por 5-1 na 9ª jornada, com 1-1 ao intervalo, um belíssimo jogo de futsal, com o Viseu a dar boa réplica. Uma primeira parte com ambas as equipas a terem várias oportunidades de jogo, tipo parada e resposta. O Sporting consegue adiantar-se no marcador, pouco depois o Viseu empatou. Estava um jogo muito vivo, com as oportunidades para ambas as equipas, como eu dizia, mas as bolas teimavam em não entrar. Segunda parte, o Sporting desbloqueou o jogo naquilo onde é fortíssimo, que são as bolas paradas. A vitória é justa, talvez tenha os números um pouco altos, e os destaques, a meu ver, nesta exibição vão para o Merlin e para o Tainan. Os golos foram visto de Cavinato, um golito do Pauleta, um do Cardinal e outro do Rocha. No fim de semana fomos até Alcobaça na 10ª jornada, vencer o Bolonhosa por 7-0. Numa primeira parte onde o Sporting faz 3 golos com alguma naturalidade, diga-se, sem forçar muito, e onde o Gonçalo Portugal foi um mero espectador. Segunda parte um pouco mais do mesmo, com o Sporting a criar perigo sempre que acelerava. Destaque no jogo, obviamente, para a grande exibição de Merlin, que marcou, assistiu, desequilibrou. Para o jovem Ziki, que foi titular em conjunto com Tomás Passos, esteve sempre muito bem quando esteve em campo. E foi dos pés dele que saiu o gol 1900 de Era Nuno Dias, fantástico. E os gols foram um bis do Merlin, um bis do Cavinato, um bis do Ziki e um golito do Eric Mendonça. Para a semana temos derby no João Rocha, frente ao Benfica. O Hockey Feminino venceu precisamente frente ao Benfica na 9ª jornada. Fomos à Luz vencer por 4-2, uma vitória absolutamente histórica. O Benfica não partiu para o campeonato há 7 anos. A última vez que tinha perdido pontos foi há 4 anos atrás, quando empatou com o Setúbal de Carvalhais, só para terem noção. Eu peço desculpa porque a minha Inácio TV esteve sempre com paragens, não permitiu-os ver o jogo muito bem, mas daquilo que eu consegui assistir, ainda vi uma boa grande parte do jogo, vi uma equipa do Sporting com lição muito bem estudada, muito consistente defensivamente e sempre que era possível explorar as transições rápidas. Começámos a perder, não nos fomos abaixo, virámos o jogo, passámos para 4-1, com golos, por exemplo, de penalti e de livre-direto, e soubemos jogar sempre muito bem com as debilidades do Benfica. Fomos também bastante eficazes na finalização, que não costuma ser habitual nesta equipa. No final, o Benfica fez uma pressão muito forte, com o Sporting a limitar-se a tirar bolas lá para a frente, mas conseguimos resistir, diga-se, sem passar por grandes sobressaltos. Destaco, obviamente, para a Ana Catarina Ferreira, que fez um póquer, para a Cláudia Vicente, que fez uma exibição à girão, e para a Adriana e para a Inês Florencio, que estiveram muito bem quando entraram na partida. E, obviamente, um destaque também para Nuno Pinto, o treinador, pela forma como preparou este jogo ao milímetro. O hóquei masculino viu o seu jogo frente ao Valongo adiado. O voleibol feminino recebeu no pavilhão João Rocha para a 12ª jornada a formação da AJM Futebol Clube Porto. Perdemos por 3-1 com os parciais 21-25, 24-26, 25-17 e 22-25. Era um jogo entre os dois principais candidatos ao título, também em conjunto com o ABC. Não fizemos um bom jogo, diga-se. A distribuição estava muito lenta, o que fazia com que o Porto conseguisse sempre colocar duas locadoras à frente à atacante do Sporting. A ligação com os centrais também não entrava. A Vanessa Paquete, que tinha regressado da lesão, estava com pouca confiança e não parecia estar em boas condições físicas. Fruto de tudo isto, o Sporting tinha sempre muitas dificuldades em fechar os pontos. Em contraponto, a nossa defesa foi-nos conseguindo manter em jogo, mas sem o bloco e sem o ataque a funcionar, fica muito difícil ganhar um jogo destes. No terceiro set, o treinador da AJM, Futebol Clube Porto, sim, perdeu as formações, ficou com menos atacantes durante mais rotações e o Sporting aproveitou. Ainda quando começou a acelerar mais as bolas, a Vanessa Paquete ganhou confiança e o resultado disto é que vencemos o set mais desequilibrado da partida. No quarto set o Sporting foi dominando o set, mais ou menos até chegar aos 20 pontos, mas depois quebrámos animicamente, quiçá também fisicamente, e a formação da AJM Porto aproveitou para fechar o jogo. Destaques individuais no jogo para a Bruninha e para a Daniela Loureiro, que estão numa forma excelente. O voleibol masculino foi até Leixões na 14ª jornada, venceu por 3-0, com os parciais 23-25, 17-25 e 19-25. O Gerson rodou um pouco a equipa, começando com o Maia, com o Rojas, com o Gil Meirelles e com o Vitor Hugo, que trocavam entre eles, o Éder Levy, o André Saliba e o Wall. Primeiro set muito equilibrado, muito por culpa do Sporting, diga-se, mostrou sempre ter os seus setores um pouco desligados, os jogadores com alguma dificuldade em entrarem no ritmo do jogo e andámos sempre a correr atrás do resultado. Segundo e terceiro set melhores, sobretudo mais consistentes e com menos erros cometidos, em especial no ataque e no serviço. Destaques individuais, André Saliba que fez 15 pontos e Éder Levy que fez 8. Finalmente, não podia deixar de referir o destaque final para a medalha de bronze conquistada por Jorge Fonseca nos europeus de judo que se realizaram em Praga. O judo do Sporting continua a dar cartas na Europa. Finalmente, se perguntam porquê é que eu estou assim vestido, é muito simples. Se o Castro pode, eu também posso. E é isto. Até para a semana a mais. Saudações meninas e saudações novamente. Fiquem alto. Isto muito agora bom. Cria aqui uma pressão sobre mim e sobre o Pedro, que é uma coisa incrível. Não, estamos bem. Bem, vamos deixar estar como está. Obrigada, Tiago, até para a semana. Meninos, o programa já vai longo, mas a verdade é que ainda temos que falar aqui sobre o jogo com o Moreirense. Pedro, voltamos a jogar no sábado para o campeonato. Um jogo em casa, obviamente, estádio ainda com as bancadas despidas, digamos assim, mas as estatísticas valem o que valem. Em 11 jogos para o campeonato, o Sporting nunca perdeu com o Moreirense. Obviamente, face a todo este histórico de resultados dos últimos jogos, achas que temos a oportunidade para ter um jogo tranquilo no próximo sábado? Pois, eu também não acho que vamos fazer sempre jogos tranquilos, era bom, não me parece que isso seja possível agora. há duas certezas, pelo menos. Uma é o jogador Pedro Nuno, pelos vistos que está de fora, não é? Estavam aqui há pouco a dizer no chat e não joga mais até ao final da temporada. Umas rápidas melhoras para ele, obviamente. É uma lesão, muito chata. Uma lesão que tira por vários meses, é sempre, não é nada de agradável. Mas, portanto, há essa certeza. E há outra certeza para mim, que é nós temos obviamente que ganhar. E estes jogos são absolutamente fundamentais. São estes jogos que nós já sabemos que, claro, cada jogo nós queremos ganhar, é importante, mas é preciso não desperdiçar pontos em casa. Eu acho que nós temos que olhar uma equipa como o Sporting se quer ser campeão, os jogos em casa são para se ganhar todos, e admito que jogo contra Porto e Benfica são sempre jogos de tripla, por normalidade, por aquilo que acontece sempre. Este jogo em concreto no sábado contra o Moreirense, obviamente, tem que ser para vencer. Espero que a equipa continue a entrar com aquela alegria, com aquele entusiasmo que entrou ontem, com a competitividade necessária, mas também a pensar que as coisas vão ser completamente diferentes. Fechou ontem o ciclo da Taça de Portugal com equipas amplamente inferiores, regressa a campeonato nacional, onde é preciso ter algum cuidado, inclusive, obviamente, com Moreirenses, com outros clubes, peço desculpa, porque são clubes que, obviamente, estão sempre à espreita de uma oportunidade para nos roubar pontos. E lembremos-nos sempre que este ano em Alvalade já estivemos a perder com o Gil Vicente até aos 80 minutos, onde depois conseguimos virar, porque o Ruben Amorim não quis ser teimoso e fez aquilo que muitos de nós, alguns de nós já dizíamos aqui, o João falou muitas vezes isso, eu também já falei, mas muitos adeptos também já tinham falado, é óbvio, era algo que se notava no estilo de jogo e melhorou e mudou e ainda viramos o jogo para 3-1. Mas é sempre importante pensar que nesse jogo estivemos 80 minutos, sem que o Gil Vicente tenha feito grande coisa, a verdade seja dita, mas estivemos a perder. E portanto, o chip muda, mas a única coisa que eu não aceito que mude é a ambição e a vontade de ganhar, e os 3 pontos que temos que conquistar é absolutamente fundamental. Nós não podemos dar as famosas abébias, não podemos de forma alguma, porque um jogo que nos corra mal pode rapidamente desencadear aqui um conjunto sucessivo de ações que rapidamente nos colocam noutra posição, e eu obviamente acredito que isto não vai ser sempre assim, não vamos estar sempre confortáveis, era bom, ficaria muito contente, o meu coração agradecia. Eu sempre de gravata. Exato, João sempre de gravata, e eu aqui com 140 quilos depois de ter comido 17 ou 18 loterias ou 20, mas ficaria todo contente que o Sporting conseguisse ganhar e fazer isto. Até para a tua ansiedade e para aquele gráfico que tu apresentaste. Exatamente, aquele gráfico de ansiedade quase que bateria no eixo das abscissas, não é? Era o gráfico da ansiedade e depois o gráfico do colesterol. Depois tinha que ter o gráfico do colesterol. E portanto, isso para mim é o ponto mais importante, que a equipa entre com um chip mudado. Taça já foi uma equipa inferior, agora foquemos-nos em conquistar os 3 pontos, e se for necessidade de ter que mexer na equipa, obviamente eu acredito que vai voltar praticamente a mesma equipa que a semana passada, mas faço aqui o gancho e deixo para o Castro, se acha que ele dirá melhor, se verá alguma alteração em relação à equipa anterior do campeonato, não ao jogo de ontem, à equipa do campeonato, porque eu acredito que na defesa ele não vai mexer. Ruben Amorim já deu provas que não vai mexer numa defesa que está a funcionar, a verdade é essa, a defesa menos batida do campeonato, por muito que nos claro. Custe dizer que o Neto isto e aquilo outro, mas a equipa está a funcionar. São 3 golos sofridos apenas, 2 dos quais contra o Porto, em Alvalade, e portanto, dificilmente, não sei até que ponto, e como não há muito cansaço, embora tenhamos jogado na quinta-feira, na segunda-feira, há tempo para descansar, eu diria que não haverá grandes alterações, mas vamos ver. E João, ainda antes de ires aqui responder à pergunta do Pedro sobre a mudança no 11, deixa-me eu perguntar-te aqui o Moreirense, que é uma equipa que já nos causou dificuldades no passado, e o Pote está lesionado, portanto vai ter obrigatoriamente que haver uma mudança no 11 titular do campeonato. Não, ainda é dúvida, portanto ainda pode jogar, ainda está em dúvida, não está confirmada a lesão após jogo, portanto vai ser a dúvida quase até sexta-feira, se calhar, ou até sábado mesmo, vai ser a dúvida, é a grande dúvida do 11, eu acho que o Pedro apontou bem, acho que ele não vai mudar em relação ao último jogo da Liga, a não ser que o Pote não possa jogar, e aí obviamente tem que mudar. Em relação ao Moreirense, 3 notas, primeiro, estreia de Sérgio Peixoto no banco do Moreirense, portanto, chicotada psicológica do Moreirense, e depois o treinador teve Covid e, portanto, vai ser a estreia no banco. Depois, em segundo lugar, a onda de Covid que se abateu sobre a equipa de Moreira de Cónegos, é um ponto importante. O Sporting já o passou e sabemos que fisicamente não é igual e, portanto, eu prevejo que a equipa de Moreirense, a partir dos 70 minutos, tenha muita dificuldade física. Já acho que o Sporting tem que entrar bem, tem que entrar como tem entrado, tem que entrar com uma atitude competitiva, ligada à corrente, para resolver rápido, porque, obviamente, o Moreirense vai ter uma quebra, porque é quase impossível a recuperação. E depois as duas ausências, quer de Filipe Soares, que é um dos melhores jogadores do Moreirense, e Pedro Nuno, que para mim é o melhor jogador do Moreirense. E, portanto, duas ausências de peso para o Moreirense, o que vai condicionar muito a estratégia do treinador César Peixoto, que vai tentar por todos os lados evitar que o Sporting marque cedo e que a equipa depois fique condicionada na sua estratégia, que vai ser adiar o máximo possível o primeiro gol do Sporting. Mas relembrar que o César Peixoto tem um futebol muito parecido com o de Ruben Amorim, parecido na construção do jogo, sai a construir atrás. Construir de trás, e portanto eu acho que o Sporting deve aproveitar esta fase menos boa do Moreirense, espero que os jogadores recuperem todos, obviamente, do Covid na máxima força, mas que o Sporting tem que aproveitar para pressionar alto, para roubar bolas e a partir dali de um erro do adversário faturar. Portanto, acho que a equipa vai ser exatamente a mesma em termos do Sporting. Estou confiante que o Sporting vai entrar forte, estou mesmo confiante depois desta vitória também que o Sporting entre muito forte na partida a resolver cedo. Espero que João Mário, fica aqui a minha, o meu vaticínio, se estreia a marcar pelo Sporting, e portanto vamos ver se concretiza, espero que sim. Mas o Pedro referiu um ponto importante. A única certeza que eu tenho deste jogo é o seguinte: aconteça o que acontecer, o Sporting será primeiro no final do jogo. Temos a vantagem para isso. E, portanto, essa é a certeza que eu deixo. Agora, em relação ao jogo, o que eu espero é que aquilo que o Pedro disse. É jogo a jogo, a taça já passou, o campeonato estamos à frente, mas isso não quer dizer nada, é preciso ganhar e os campeonatos ganham-se nestes jogos, que é, contra os pequeninos, ganhar os jogos todos. Depois, contra o Porto e Benfica. Epá, é a tripla, não é? É a tripla. Um jogo já saímos com o 2-2 e acho que até podíamos ter ganho. Basta nós lembrarmos do jogo e de um erro de arbitragem, mas pronto, podíamos ter ganho. Depois, os nossos rivais ainda não jogaram também um contra o outro, portanto, também ainda vão fazer esse jogo. E, portanto, o Sporting só tem que aproveitar, ganhar jogos, ser competente nos seus jogos, casa e fora, fazendo já um gancho. Sabendo que as pessoas já acham que o próximo jogo será muito difícil contra o Famalicão, fora, muito difícil, mas esse jogo não interessa para nada se não ganhamos contra o Moreirense. Exatamente. E, portanto, é isso que os jogadores têm que pensar. É ganhar ao Moreirense e depois esperamos que os adversários cometam outro deslize para dar um avanço. Agora, uma coisa é certa, eu acho que o Ruben Amorim tem sido muito bom, eu já disse isso há um bocado, a gerir a ansiedade e expectativas dos jogadores, tem sido muito bom nas conferências de imprensa, e aguardo, expectante pela conferência de imprensa dele, porque aposto que ele vai pôr outra vez água na fervura, acalmar, mas pedir o sentido de responsabilidade dos jogadores. E é para isso que ele cá está, obviamente, e é o que ele diz, não leiam jornais que trabalham, mas é. Pedro, desculpa, agora fiquei um bocadinho baralhada com todo o palavreado que utilizei aqui no meio. Então, um dos temas, e já semana passada falámos sobre isto, uma das iniciativas que tem existido aqui no online do Sporting é o Inside Sporting, onde o clube vai buscar aqui imagens de treinos, nomeadamente antes de jogos importantes, seja o jogo para a taça, seja o jogo com Guimarães. Achas que, antes de mais, se achas que é uma boa iniciativa e que pode aqui, salvaguardando um bocadinho o lema da atual direção, unir os sportinguistas? Depois, perguntar-te aqui se achas que se nota a exigência de Rubén Amorim com os jogadores. Nota, e já aqui nos comentários há pouco tinham falado disso, dá para perceber ali alguns pormenores. É uma boa iniciativa, gosto muito. e é algo que nós já andávamos todos adeptos a pedir há muito tempo, determinado tipo de iniciativas. Já demos aqui há muito tempo exemplos, como fazem em Inglaterra, às vezes, as câmaras que estão dentro, nos túneis de acesso, imagens exclusivas que o Manchester City faz. Já falamos aqui muitas vezes do Manchester City, ainda me lembro de há 2 anos, quando até tínhamos pessoas que trabalhavam lá e que era visível o trabalho dela e conseguíamos falar e ver um bocadinho mais. Este tipo de iniciativas que os adeptos têm sempre muita curiosidade em ver um bocadinho mais do que se passa lá dentro. É óbvio, qualquer um de nós, não é à toa quando se abrem os treinos aos adeptos, seja no Natal, não sei o que mais, aquilo normalmente enche e toda a gente gosta de ir e gosta de estar mais perto dos jogadores no momento aquele. Essa é um pouco a essência do futebol, a ligação que nós temos. A ligação que nós temos com um adepto, como eu já falei aqui várias vezes, não é com um jogador. Obviamente que não é a mesma coisa que, com todo o respeito para as pessoas que trabalham em supermercados, quando vamos ao supermercado e compramos um determinado produto, já dei aqui esse exemplo, nós podemos ir ao Pingo Doce, ao Mini Preço, ou à Corte Inglês, seja o que for, mas mudamos de supermercado sempre que quisermos mudar e tivermos de cidade de clube, nós nunca mudamos e há aqui uma relação de proximidade, uma coisa muito afetiva, muito próxima e, portanto, tudo isso é fundamental. Agora, eu, como já disse, Mariana, nos últimos tempos, nestas últimas semanas, faço algumas críticas quando tenho que as fazer, já as fiz no início do programa em relação às declarações do Rui Pedro Brás e às ligações com a direção, mas tenho feito aqui poucas críticas no sentido em que muito já foi disso. Acho que também, se estivermos sempre a dizer a mesma coisa, também acabamos por nos repetir, e é só puxar, e quem quiser vai ver os programas atrás, está lá e consegue ouvir o que nós já falamos, seja do ponto de vista digital. Eu, inclusive, já detalhei em direto uma proposta que o Sporting tinha relativamente ao mobile, e eu volto a este assunto para mim, e só estou a voltar a este assunto porque até hoje a SIC inaugurou a sua plataforma de streaming. Se eu não estou à espera, obviamente, que o Sporting chegue a esse momento, até porque o Benfica já tem e é uma prova que é possível fazer, não sei o sucesso daquilo, não me importa, não tenho que estar preocupado com o sucesso das coisas que fazem no Benfica, mas fico muito triste que estejamos a chegar ao final de 2020 e não tenhamos uma aplicação que viveria sem dúvida alguma só deste tipo de conteúdos, entrevistas exclusivas. Eu falo aqui muitas vezes da aplicação do Manchester United, porque é um clube que eu sigo muito de perto, e vivem muito dessa questão, da questão de conteúdos desta natureza que aproximam muito. Tu pegas numa aplicação do Manchester United, há entrevistas com os jogadores em exclusivo que só passam lá, seja em texto, seja em vídeo, são insights e insights, têm as duas coisas, porque eles têm insights do ponto de vista estatístico, em parceria com, eu não sei se é com a Opta, em princípio é com a Opta, ou acho que é, agora não me recordo, coisas muito interessantes, e isso é muito triste nesta altura, o Sporting ainda estar tão afastado do ponto de vista digital. Voltando à iniciativa, obviamente o Insider é absolutamente maravilhoso, nós todos gostamos de estar um bocadinho mais próximos e sentir um bocadinho de perto, gostaríamos de sentir um bocadinho de perto o que se passa no dia-a-dia nos treinos. Quantas vezes nós comentamos aqui e ressalvamos sempre, bem, mas nós não estivemos lá, não sabemos o que se passou. Pelo menos já vimos aqui comentários dos adeptos em que, nota-se ali alguma, o Ruben Amorim ali, ali coisas que se notam. Deixa-me dizer ao Pedro, o tarião que os guarda-redes levam. Sim, por exemplo, mas é interessante ver aquilo. Eu fiquei cansado, eu juro-te que eu fiquei cansado. E isso é interessante, exatamente, e isso é deste ponto de vista, mas imagino que, por exemplo, para miúdos mais novos, isto ainda tenha mais. Agora imagina se nós tivéssemos uma aplicação mobile que passasse isso para uma geração mais nova, uma geração que vive em que o ecrã do telemóvel é a sua televisão. Eu conheço miúdos, tenho 2 exemplos aqui em casa, que não veem televisão a não ser para ver conteúdos em streaming, não veem um canal de televisão, como os meus existem milhares, o João também tem, e tem uma mais, tem uma da idade da minha, mas tem uma mais nova, um mais novo neste caso, que para lá vai caminhar, e esta nova geração nós temos que falar também com esta nova geração, sob pena de um dia destes, aí sim os estádios estarem vazios, porque não querem estar a ver futebol, mas preferem estar a ver em grandes arenas as transmissões do League of Legends, ou dos FIFA 21, sim, ou do CSGO, ou seja o que for, uma quantidade de jogos que passam nessas plataformas de streaming. Curiosamente, ainda esta semana tivemos, hoje mesmo tivemos a assinatura do contrato da Federação Portuguesa de Futebol em parceria com a Konami por causa do IPES 2021. Há 3 ou 4 semanas a plataforma de stream da da RTP, o F1 Arena, o F1 Arena, o RTP Arena, para conteúdos dedicados a estas transmissões. Eles falaram em alguns números que eu fiquei absolutamente espantado, mais de 1 milhão de espectadores, acho que era assim qualquer coisa, nas 300 transmissões que fizeram, e portanto nós temos que nos adaptar rapidamente para esta, e depois para todos nós, quer dizer, nós que estamos aqui a fazer, a nossa transmissão através de uma plataforma que faz o stream, de certeza que neste momento estão pessoas que podem estar a ver, como eu às vezes, eu vejo ainda recentemente, e agora falando até aqui um bocadinho do universo sportinguista, na semana passada estreou um novo podcast, o Faladura, que até estão lá pessoas, uma que até é amigo, conheço muito bem, o Pedro Geada, está também o José Gil, que falo muitas vezes no Twitter, e eu vi, por exemplo, estava a ver na televisão, mas via YouTube, obviamente. Quantos não estarão hoje a ver aqui este nosso programa, se calhar no telemóvel, no YouTube, amanhã vão estar a ouvir em podcast nos seus smartphones, e portanto, é para esses que nós também temos preço, e isso custa-me um bocadinho. Agora, não quero com esta crítica deixar de salientar e de mostrar que é positivo o que fizeram, e mostrar também que, acima de tudo, não é preciso muito. É evidente que é preciso mais operacionais, muitas vezes nós fizemos aqui algumas críticas e ressalvamos sempre que grande parte delas, se calhar, não depende, quase certeza não depende dos poucos operacionais que têm, mas sim da visão estratégica e de quem está na liderança desses departamentos, que ou não tem capacidade ou tem pouca visibilidade em termos estratégicos, mas depois há uma falta de recursos que nós sabemos que é clara e que não vale a pena mascarar, porque essa está mais que vista. E pronto, meninos, o programa já vai com mais de uma hora. João, sim. Vamos então para as notas finais. Ora, as notas finais, neste momento, tão calmo em termos de desportivos. primeiro, a minha nota final era para a equipa de hockey patins feminina do Sporting. Deu-me um especial gosto saber que conseguiram aquela vitória histórica na Luz. Uma jogadora, acho que é a Ana Conceição, que marcou os 4 golos. E, portanto, dar-lhes a nota de destaque realmente para elas. Eu gosto sempre de enfatizar aqui o poder feminino nas nossas modalidades e, portanto, numa das minhas notas. Noutra nota, tenho que falar um bocadinho do cachebol. Acho que ouviu-se mais ontem, por exemplo, no relato da TVI, falar do Iaquinta do que eu ouvi falar do cachebol na TVI durante esta semana toda. Ele merece, o Iaquinta, mas pronto, acho que o cachebol é algo que ainda não foi, e hoje até já tivemos aí o processo da Doyen, mas a verdade é que para os próximos programas temos que começar a falar também do que isto, obviamente, se o Ministério Público não vier com nenhuma acusação para ninguém do Sporting, se estiver tudo fechado, vamos ter que falar porque eu acho que vai ser um tema que vem aí, que será a reintegração ou não dos antigos dirigentes do Sporting como associados, e portanto vamos ter que ir a esse tema mais dia ou mais tarde, e podemos depois dar a nossa opinião. Bom, eu acho que vai ser um tema que sim, não é a opinião, acho que devia ser levado a votação, e depois posso explicar porque é o meu raciocínio. Depois, falar também naquilo que eu estava a falar, que era o Inside Sporting, deixa-me só dar-te aqui uma nota. Apesar de tudo o que está a ser feito, podemos sempre melhorar e temos que pedir mais. Acho que eles têm de perceber que existe público para isto, e existe. Portanto, uma pessoa até olha para o telemóvel quando vê aquilo e eu vou logo abrir e ver o Inside. Portanto, funciona o alerta ali no YouTube, funciona, e eu acho que é importante. Depois, frisar, e se calhar para terminar, que já estou-me a alongar aqui nas minhas notas, alongar que estou com muitas saudades de ir ao futebol. Estou com muitas saudades de ir ao futebol, saudades de estar com os meus amigos. Já no outro dia vi, acho que já foi há 40 semanas, a última vez que tivemos o tal jogo com o Rio Ave, já passaram 40 semanas. Imagina. Sobre isso, vê lá o tempo que já passou desde que estamos em casa com esta pandemia. Tem sido difícil para mim ver futebol sem público, não de Sporting. Quando há jogos que metem o nosso coração, eu vejo muito bem. Quando há jogos que não metem muito o coração, em que eu só tenho que fazer algum tipo de análise ou quero ver algum jogador, custa-me. Falta o sal, falta o sal. Mesmo a Liga dos Campeões, eu vou vendo, eu faço como o Pedro, meto na BT Sport e vejo um pouco de todos os jogos, mas só se houver um jogo muito grande é que eu me concentro num... Pá, mas tem sido difícil, eu prefiro estar ali um bocadinho a ver só os golos e estar com o meu filho ou com a minha filha a brincar, e porque estou a sentir saudades de ver aqueles finos com vocês, as cervejas, estamos nas relotes, apostarmos quem é que vai ser o golo, mandar umas caralhadas em direto, lá a fazer diretos com o Pedro sobre um jogador qualquer, a rir-nos com alguma coisa, e portanto acho que todos sentimos essa saudade de ir ao futebol, porque ir ao futebol é quase uma religião, pelo menos para mim e para o Pedro, ou seja, é algo que já está no nosso ADN, em que nós sentimos aquela viagem, aquela emoção, ali os nervos a passar, está a chegar a hora, saímos, vamos para o carro, começamos logo ali na conversa, na galhofa, encontramos Exato. Amigos, encontramos pessoas, e este filho da mãe deste bicho está-nos a matar um bocadinho do que é o convívio com os amigos também, matar aqui o bicho do futebol, pode matar mesmo alguns clubes, mas pronto, o mais importante é que as pessoas se protejam, isto não é brincadeira, há pessoas que pensam que sim, mas não é, e portanto protejam-se os seus, porque nós queremos todos saudáveis para todos um dia nos encontrarmos e darmos um grande abraço e lembrar que passamos por esta merda toda junto. E a reunir-nos nas relotes, obviamente, e no estádio e no pavilhão por esse país fora. Pedro, as tuas notas finais? São duas, uma diretamente com o Sporting, outra não tem a ver com o Sporting, mas não posso deixar de falar dela. Uma é do Sporting. Dizer que há pouco o Cássio estava aqui a falar de jogadores e de potenciais reforços. Como sabem, raramente falo, mas houve um passarinho que durante o programa até me mandou aqui uma informação que o Sporting já terá relatórios de obras de observação relativamente a Rodrigo Pinho, Tiago Santana e Ragus. Vamos ver. Portanto, há gente que, obviamente, trabalha em prol de tentar melhorar. Não te esqueças de Mateus Reis, do Rio Ave. E do Mateus Reis, exatamente, que tu já tinhas referido. Portanto, há aqui muitos jogadores que estão a ser observados. Vamos ver se a coisa se realiza, se materializa, se tem interesse ou não. Algumas alterações a nível de scouting que também já temos visto por aí pelo Sporting. E a segunda nota final, que não tem nada a ver com o Sporting, mas eu não posso deixar de falar, até porque como toda a gente sabe e me conhece do Twitter, sabe que eu sou um adepto frenético das diferentes modalidades a nível mundial, e não posso deixar de referir, primeiro, a vitória do grande Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal. Obviamente essa com mais... Exatamente, essa com mais impacto, uma autêntica, verdadeira lição de condução, obviamente com a vantagem de um circuito que ele também conhece muito bem, mas como os adversários admitiram, foi sem dúvida uma grande condução. E depois, não posso deixar de falar de uma modalidade que a mim é muito, muito querida, que faz parte da minha infância. Ainda hoje tivemos um português, o José de Sousa, da Azambuja, mas que treina em Espanha, ou pelo menos treinava, já não me recordo nestes últimos tempos, a conquistar um dos torneios mais importantes de dardos, o Grand Slam, equivalente à terceira maior competição em termos de importância, e portanto esta semana tem sido muito importante para os portugueses. E como disse alguém, que agora não me recordo aqui, não sei se foi a Rogido Lee, opa, já não sei quem é que disse no Twitter, é incrível como hoje se fala tanto de setas no Twitter. Sim. E metade dos tweets não são do Bacada de Leão. Sim. Porque normalmente, como toda a gente sabe, eu tweeto sobre setas já desde 2017, e às vezes tweetava e ninguém me ligava, obviamente, eu fazia claro. Porque gostava, e hoje em dia, hoje está em todo lado, Observador, Mais Futebol, Recorde, em todo lado, Sapo, tem sido em todo lado, fico contente. E o José Sousa, que há pouco até, que joga com uma camisa de Portugal e até chorou um bocadinho, apesar de ter aquela cama inacreditável e ter a alcunha de Special One, mais uma vez levou o nome de Portugal bem alto, e olhem que os ingleses estão completamente rendidos à classe do português, e portanto não podia deixar de referir estas duas notas finais para terminar. E se me permitem, o teu nome que me perguntou aqui no Twitter era o Ragus. Ragus. Desculpem agora, e se me permitem, obviamente, claro, uma vez que o futebol também é feito de pessoas. Obviamente, ontem ganhámos 7-1 ao Sacavenense, é verdade. Foi um jogo em que jogámos de igual para igual, se assim poderemos dizer, mas deixar só aqui uma nota de que o speaker que ontem todos ouvimos no Jamor, é um speaker, é um senhor que tem cerca de 70, 80 anos e é o speaker do Sacavenense há muitos, muitos anos, portanto isto é a prova de que o futebol é feito de pessoas para pessoas e com ou sem bichos as pessoas fazem falta ao futebol. Meninos, obrigada então por mais uma noite de grande, grande Sportinguismo. Castro, cá te esperamos na próxima semana com fato e gravata novamente. Tirar. Não tires. Vou tirar, não, vou tirar. Ah, não é para tirar ainda. Não, é para tirar. Só tiras se tudo correr bem em maio, quando fomos festejar, se pudermos tirar à rua. Exatamente. E podes tirar e vestir uma camisola de Sporting. E vamos ter cá o Guilherme nessa altura também. Meninos, obrigada então a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Até para a semana, uma boa noite a todos. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Um abraço a todos. Vamos agitar as bandeiras!